Namastê, caros ouvintes, o Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Sejam bem-vindos a esse trabalho que leva diariamente, de segunda a sexta-feira, sempre às 9 da noite, os temas do esoterismo, do ocultismo e da teosofia, sempre divulgando e irradiando para todos os quadrantes a boa lei, a doutrina sagrada dos mestres da grande fraternidade, da sabedoria e da compaixão. E este seu humilde servo, Osmar de Carvalho, coordenador da Loja Esotérica Virtual. Estamos sempre aqui, ouvintes, procurando levar para vocês temas que realmente possam contribuir para a sua cultura espiritual. Então, aqueles que estão chegando pela primeira vez, a nossa rádio, a Esotérica FM, e ao programa Lux Esotérica, uma boa noite, sejam todos bem-vindos. E aos nossos queridos e queridas associados e simpatizantes da Levir, fica sempre protestado o nosso agradecimento, a nossa gratidão pelo apoio que vocês têm nos dado, que permite que esse programa tenha sempre a sua continuidade. E nessa fase do nosso programa, ouvintes, nós estamos estudando, comentando com vocês as frases, os excertos, as meditações que provêm das cartas dos mestres de sabedoria, dos mestres Moria, Kutumi, Serapis e outros mestres do braço trans-himalaico da Grande Fraternidade Branca e também da Fraternidade Egípcia, do braço egípcio da Grande Fraternidade. Este material se constitui de 365 frases, uma para cada dia do ano, e subdivididas em 12 grandes virtudes, uma para cada mês do ano. Então nós estamos exatamente chegando no mês de outubro, que nós demos início no dia de ontem, com a virtude da autoconfiança, ouvintes. Vamos dar continuidade no dia de hoje a esse estudo. Vocês podem adquirir este pequeno livrinho de bolso, Meditações, excertos das cartas dos mestres de sabedoria, da Editora Teosófica, no site da Editora Teosófica ou também lá na livraria da Levir, em www.levir.com.br. E muitas, se não a maioria dessas frases também estão postadas, ouvintes, na página inicial lá da Loja Esotérica Virtual. Procurem as meditações, as frases do mestre, dos mestres Moria e Kutumi. Lá vocês vão encontrar também estas frases para vocês usarem como meditação, como ponto de reflexão para a sua consciência. E vamos dando prosseguimento aqui, caros ouvintes, a esse estudo com mais uma frase neste tópico da autoconfiança, mais uma frase do mestre Kutumi, o grande Shohan do segundo raio da Grande Fraternidade, que vai nos dizer o seguinte: há ainda inúmeras páginas do registro de vossa vida por escrever. Brancas e limpas elas estão. Rebento de vossa raça e de vossa era, tomai a pena diamantina e enchei-as com a história de nobres ações, dias bem gastos, anos de santa luta. Assim ganhareis vossa senda, sempre ascendente, para os planos superiores da consciência espiritual. O mestre Kutumi. Sempre, caros ouvintes, ressaltando que estas comunicações foram, na sua maioria, materializadas pelo próprio mestre Kutumi e se encontram em exposição pública na seção de manuscritos raros do Museu Britânico em Londres. Não se tratam essas frases de canalizações provindas de qualquer pessoa. É na própria caligrafia e na inconfundível tinta azul com que o mestre Kutumi redigia suas cartas, e a tinta vermelha do mestre Moria que estas cartas foram transmitidas, nos falando aqui, nos exaltando, ouvintes, para a nossa evolução espiritual. Diante de nós, ouvintes, realmente existe um livro em branco para ser preenchido. Mas neste grande livro da vida, não são, caros ouvintes, as primeiras páginas que nós escrevemos. Pois, como nós sempre temos ressaltado no nosso programa, nós já caminhamos bastante, ouvintes, na nossa evolução. Ter chegado ao nível de ser humano, ouvintes, dentro de uma perspectiva realmente esotérica, já é, ouvintes, um grande feito. Já é uma grande façanha, podemos assim dizer, porque periodicamente do seio do grande coração de Deus são espargidas bilhões e bilhões de chispas divinas que começam desde aquele momento a sua peregrinação pela matéria. Então, caros ouvintes, por assim dizer, nós já somos campeões, já somos vencedores desta corrida da evolução, porque nós chegamos aqui, a este ponto, a esta encarnação. Não duvidem, caros ouvintes, que esta, com certeza, não é a primeira das nossas encarnações humanas. Cada um de nós já esteve diversas vezes sobre esta terra. Não, obviamente, aquilo que nós chamamos hoje aqui de Osmar, de João, de José, de Maria, mas sim a nossa alma. Quem realmente evolui, ouvintes, é o nosso ser interno e nós devemos diariamente procurar um contato com ele. Pois quando, ouvintes, o pó retornar ao pó, ou seja, quando se desconstituir essa nossa personalidade, essa máscara que nós usamos para nos manifestar aqui embaixo, aquilo que vai resistir, ouvintes, aquilo que vai continuar, vai ser a nossa alma, o nosso eu superior, nosso eu maior, que é o elo de ligação entre o homem animal aqui embaixo e o anjo divino, ouvintes, que nós somos lá em cima, na nossa chispa divina. São três naturezas diferentes que nós temos que aprender a harmonizar. E, obviamente, que o mais difícil, ouvintes, é tomar as rédeas desse nosso ser animal. Porque, realmente, se nós deixarmos o animal em nós tomar conta, ele fará de tudo, ouvintes, para permanecer nesse nível animalesco. Então, o homem sábio é aquele que sabe se colocar em link, em rapport, em conexão com a sua alma. E para a nossa alma, ouvintes, toda a nossa vida, com os seus talvez 60, 70, 80 anos de vida, para a nossa alma, cada encarnação é apenas um dia da sua grande vida que começou há muitos e muitos milhares, milhões de anos atrás, ouvintes, quando se constituiu a alma humana, saindo do reino animal. Então nós devemos realmente nos converter a essa sabedoria, ouvintes, e nos entregar aos desígnios da nossa alma. É o mestre, caros ouvintes, que nós devemos conhecer para poder evoluir, pois a nossa alma, ouvintes, já viveu tanto, já viveu sobre essa terra como homem, como mulher, já cometeu e esteve envolvidas com atos criminosos, com atos de evolução, com atos maus, com atos bons, e de todas essas experiências a nossa alma registrou, ouvintes, a sua evolução. De todas essas situações, ela tirou um cabedal de sabedoria. E esta sabedoria, ouvintes, esta gnose verdadeira, está aguardando que nós acessemos essa sabedoria dentro de nós. Se entreguem, caros ouvintes, à sabedoria da sua alma. Não imaginem, ouvintes, que a sabedoria vai vir de fora. Muitas informações, muitas dicas, muitos conselhos podem vir de fora, assim como eu estou aqui falando com vocês, mas o verdadeiro mestre, ouvintes, está dentro. Se vocês permitirem, ouvintes, praticarem aquela característica do caminho do yoga, que os hindus chamam de Ishvara Pranidhana, ou seja, a amorosa auto-entrega a Deus. E não o Deus cósmico, ouvintes, não o Deus lá fora, mas o reflexo da divindade que existe dentro de nós. Se nós praticarmos Ishvara Pranidhana, amorosa auto-entrega a Deus, nós então, ouvintes, seremos conduzidos a caminhos que nós ainda não conhecemos, a trilhar, ouvintes, sendas que nos levarão a encontrar instrutores, informações e situações que vão acelerar o nosso progresso. E são essas as páginas, ouvintes, que ainda estão por ser escritas, que o Mestre Kutumi nos exorta. Tenhamos confiança, ouvintes, pois a característica desse mês de outubro que nós estamos abordando é exatamente a confiança. E sobre ela, mais uma frase dos mestres, agora do mestre Serapis, este sapientíssimo mestre do braço egípcio da Grande Fraternidade Branca. Ele nos diz o seguinte: sede paciente e de bom ânimo, infatigável, obreiro da Sagrada Fraternidade. Avante no trabalho, afatigai-vos também por vós mesmo, pois a autoconfiança é o mais poderoso fator do êxito. Esta característica, ouvintes, exaltada aqui pelo mestre Serapis, a autoconfiança, também é um aspecto daquela característica que marca todas as pessoas verdadeiramente espiritualistas, que é aquela característica, ouvintes, dificílima de se explicar, que é a fé. A fé, ouvintes, que é uma confiança, como nos explica a teologia. A fé é a crença, é a confiança nas coisas invisíveis e improváveis, nas quais nós não temos nenhuma prova, nenhum indício material, visível, tangível, objetivo, mas que interiormente, ouvintes, nós sabemos, nós conhecemos perfeitamente. E verdadeiramente, ouvintes, todas as verdadeiras coisas espirituais, para não dizer todas as verdadeiras coisas realmente humanas, são essas coisas invisíveis, intangíveis, que nós jamais poderemos tocar, ouvintes, jamais poderemos ver, mas que todos nós, ouvintes, em qualquer grau que seja, todos nós conhecemos. Aonde, ouvintes, está a prova do amor, da amizade, do carinho, do conhecimento, da sabedoria, ouvintes? Tantos sentimentos humanos que nós temos que jamais foram vistos. Sim, ouvintes, durante a nossa vida nós temos muitas experiências e nós vemos muitos atos bons e ruins, mas esses valores, ouvintes, verdadeiramente humanos, eles são todos invisíveis. E são eles, ouvintes, que fazem toda a diferença para nós. Realmente, amaldiçoado é aquele homem que não viveu ou que não vive, ouvintes, o amor, a alegria, a amizade, ouvintes, todas estas emoções e todas essas percepções tão pungentes, ouvintes, que realmente levam o ser humano a se melhorar. E a confiança, ouvintes, a fé é mais uma dessas características. Jamais, ouvintes, vocês verão a fé, jamais vocês verão a confiança, mas vocês sabem, ouvintes, dentro de vocês, dentro do coração de cada um de nós, está, ouvintes, esta qualidade. Realmente nós não podemos desenvolver novas qualidades, ouvintes, e isto pode soar realmente estranho, porque muitas pessoas creem que as pessoas nascem sem qualquer qualidade, sem qualquer atributo, e conforme elas vão vivendo, conforme as pressões do meio, existe aquele famoso conceito que diz que o ser humano é fruto do meio em que ele vive, e isso, ouvintes, infelizmente, não é felizmente uma verdade absoluta. Porque por mais difíceis que sejam as condições da vida, em determinado momento, aquilo que o ser humano é dentro dele, ouvintes, dentro da sua alma, dentro do seu verdadeiro ethos, da sua natureza interna, da sua alma, ele manifesta essa característica. E quantas maravilhosas flores, ouvintes, de humanidade se ergueram nas condições mais difíceis. Então, ouvintes, as verdadeiras qualidades já estão dentro de nós. Nós precisamos realmente trabalhar, como recomenda aqui o mestre, e tentar, ouvintes, uma vez mais nos relembrar daquilo que já está desenvolvido dentro de nós, porque não é a primeira vez que a nossa alma, ouvintes, circula aqui por esse planeta. Mas vamos a mais uma frase agora do mestre Moria, ouvintes, o grande Shohan, o grande senhor do primeiro raio na Fraternidade Branca. Ele nos diz o seguinte: cegos os que veem e não percebem. Lento é o seu karma. Porém, que mestres podem ajudar ou ajudarão aqueles que recusam ajudar-se a si próprios? Realmente, ouvintes, muita sabedoria numa frase curta do mestre Moria, como é a sua característica. Curta e grossa, ouvintes, mas que realmente cala fundo na nossa consciência. Que mestre, caros ouvintes, pode ajudar aquele que não se ajuda a si mesmo? Então, ouvintes, nós somos convidados a trilhar a nossa senda, mas de uma maneira diferente do que nós fizemos naqueles primeiros milhões de anos, ouvintes. Isso pode realmente soar bastante difícil de compreender, ouvintes, como que nós já caminhamos tantos milhões de anos na nossa evolução e ainda estamos aqui chafurdando aqui no chamado Vale de Lágrimas. Muitos, caros ouvintes, sequer conseguem levantar os seus olhos e ver que existe um pouco adiante uma montanha a ser escalada, a montanha da sabedoria. E pouquíssimos são aqueles que percebem que lá em cima, no topo dessa montanha, já brilham algumas estrelas, algumas poucas pessoas, aqueles a quem nós chamamos de mestres, que já estão lá em cima, ouvintes, observando a planície com milhões, milhões, bilhões de seres caminhando muito lentamente a sua evolução. Por isso é que o mestre diz que cegos são aqueles que veem e não percebem, e lento é o seu karma, porque realmente todos estão evoluindo, ouvintes, mas como nós dissemos ontem, está nas nossas mãos o acelerador, ouvintes, da nossa evolução. Nós podemos escolher, ou nós marcamos passo ou nós aceleramos. E também afirmamos ontem e reafirmamos hoje, ouvintes. Para trás, ninguém vai na evolução. Não existe marcha ré neste veículo, caros ouvintes, da evolução. Nós podemos marcar um passo enorme, nós podemos praticamente estacionar na evolução. E, lamentavelmente, é isto que muitas pessoas fazem, consciente, o que é mais difícil, ou inconscientemente. Porque quando a pessoa realmente faz uma série de atos antinaturais, atos contra o seu semelhante e principalmente contra si mesmo, aí, ouvintes, a pessoa fica presa no seu próprio karma e é muito difícil realmente de ir para frente ou de prosseguir com velocidade. Então, nós temos que procurar, ouvintes, nos auto-ajudar. Por isso, obviamente, que há tanta literatura hoje de autoajuda, ouvintes, porque nesta era de aquário que nós já estamos vivendo, ouvintes, a espiritualidade vai ser mais individual do que nunca. Cada um precisa ser o artífice da sua própria evolução. E como sempre, ouvintes, o mestre Serapis renova aqui aquela exortação, ouvintes. Aquele que nos procura, encontra-nos. Tentai. Todos os mestres, ouvintes, repetem esta frase. Tentai, tentai, tentai. Nós precisamos, ouvintes, tentar. Precisamos nos colocar em marcha para esta subida, para esta escalada da espiritualidade. Não existe, ouvintes, outro caminho para se trilhar, porque na verdade o que existe são as velocidades diferentes dessa subida. E se dizem que existem 4 caminhos ou 4 velocidades, ouvintes, para esse percurso. E obviamente que o caminho tradicional, o caminho normal, é se seguir evoluindo com a humanidade lentamente, conforme as civilizações, as raças vão se sucedendo, conforme as religiões, as filosofias, agora também a ciência vai ajudando o ser humano a evoluir. Então, mesmo aquelas pessoas que não estão enxergando nada, mesmo aquelas pessoas que acham que esse planeta é uma colônia de férias, né? Que elas estão aqui por acaso, porque os seus pais assim o quiseram, ou porque realmente Deus as enviou para cá, para o Brasil, para sofrer um pouquinho aqui nos nossos trópicos. Mesmo essas pessoas estão evoluindo, ouvintes, com o grosso da humanidade. Há aqueles, caros ouvintes, que aceleram um pouquinho mais esse passo, e são aquelas pessoas que são religiosas, as pessoas que adotam uma postura espiritual, que já compreendem que a religiosidade, a espiritualidade é um dom inato de todos os seres humanos e que é necessário, ouvintes, cultuar isso dentro do nosso ser. Então nós vemos que milhões e milhões de pessoas adotam uma religião, normalmente adotam aquela religião do seu nascimento, naquela sua civilização, naquele seu país, e assim aceleram um pouquinho a sua evolução, ouvintes. Agora, há aqueles, né, que resolvem, ouvintes, fazer o caminho da evolução, o caminho da subida da montanha da sabedoria, de uma maneira diferente, não caminhando pela estrada, ouvintes, mas sim escalando como um alpinista. E aí é que está, caros ouvintes, o caminho para o qual os mestres chamam aqueles que realmente têm coragem, né? Já passamos aqui pela característica da coragem, que tem confiança, caros ouvintes, nos seus próprios tacos, que tem, caros ouvintes, condições de subir esta montanha na unha, caros ouvintes, com cordas, com pinos, com machados, o que tiver à mão, caros ouvintes, para realmente vencer a evolução de uma maneira mais rápida. São esses que se tornam discípulos dos mestres da grande fraternidade. São esses três caminhos, ouvintes: o caminho normal, o caminho da religião e o caminho da senda dos discípulos, a chamada senda do discipulado. São os três caminhos tradicionais de evolução. Mas quando no começo aqui desse tópico eu falei que eram quatro caminhos, ouvintes, então cadê o quarto caminho? E aí, ouvintes, existe realmente o outro lado da moeda, a outra faceta que não poderia deixar de existir, pois nós vivemos num mundo de polaridades. Então, há aqueles, ouvintes, que ao invés de subir, resolvem seguir um caminho realmente muito triste. Um caminho que é chamado a senda da aniquilação, a senda do aniquilamento. Pois é a senda daqueles que ao invés de subir resolvem pular no precipício, ouvintes. Resolvem não só estar no nível da planície, mas preferem achar um buraco e entrar nele e se transformarem em seres completamente egoístas e que obviamente não querem evoluir de forma alguma, porque eles acham que do jeito que está, já está bom. E eles querem manter o seu status, os seus poderes, e quem sabe até aumentar os seus poderes, as suas riquezas. E lamentavelmente esse é o caminho da magia negra. É o caminho, ouvintes, que não leva realmente a lugar nenhum. E são poucos, felizmente são poucos aqueles que escolhem conscientemente esse caminho, porque os verdadeiros magos negros, ouvintes, conscientes, são tão raros nesse planeta quanto os mestres de sabedoria. E o que existe realmente por aí são pessoas fazendo coisas negativas sem nem saber realmente que elas estão prejudicando a o seu semelhante e muito mais a si mesmo. Esta senda do aniquilamento é tão terrível, ouvintes, que lamentavelmente muitos que a seguem são inclusive obrigados a deixar de frequentar aqui a nossa esfera de evolução, que é o planeta Terra, e pelas forças dos senhores do karma são lançados até aquela que é conhecida como a oitava esfera. Esta bola branca, caros ouvintes, que circula o nosso planeta a cada 28 dias, o nosso satélite natural, que é a Lua, que não passa de um cadáver de um planeta que foi habitado por nós mesmos há muito e muito tempo atrás. Lá, ouvintes, é o lugar para onde são levados aqueles seres que se transformaram em seres tão egoístas que para eles realmente a convivência com outros seres humanos é apenas perniciosa. E lamentavelmente essas pessoas são abandonadas até mesmo pelas suas chispas divinas, pelos seus eus espirituais, e se tornam as verdadeiras almas perdidas, ouvintes, que nós já comentamos aqui em outros programas. Então, obviamente que dos quatro caminhos, ouvintes, nós só recomendamos três. E esta senda terrível, caros ouvintes, esse quarto caminho, esta senda da aniquilação, ninguém, ouvintes, em sã consciência deve tomar esse caminho. Então, nós vamos prosseguir sempre aqui, ouvintes, falando de qualidades, de atributos que nos levem a sempre acelerar a nossa evolução. Mas o tempo está correndo, caros ouvintes, está terminando agora o nosso primeiro bloco do programa de hoje. Muito grato, ouvintes, aí pela grande audiência ao vivo aqui conosco. Mais de 50 amigos estão nos acompanhando ao vivo e muitos outros vão nos acompanhar depois, a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada, na sessão de áudio lá da Levir. Vamos ao nosso intervalinho, vamos deixar aí o nosso convite, convocando a você, ouvinte, venha se transformar num associado da Loja Esotérica Virtual, com uma pequena semestralidade, nos apoiar para que este programa continue a ser transmitido, erguendo, ouvintes, durante as noites aqui da nossa programação, esta tocha da sabedoria, para que nós possamos nos guiar, ouvintes, para um mundo cada vez mais esclarecido. Então, vamos ao intervalo, ouvintes, e voltamos já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, muito boa música durante todo o dia, vocês têm aqui na Esotérica FM e nas nossas noites aqui, a partir das 9 da noite, nós temos aqui o lado sabedoria aqui da nossa emissora Esotérica FM. Trazendo para vocês, com a apresentação aqui de Osmar de Carvalho, os temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo e da teosofia. Sempre com o patrocínio, sob os auspícios dos associados e simpatizantes da Loja Esotérica Virtual, a cujas realmente significativas e muito generosas doações nós temos condições, ouvintes, materiais de levar essa programação para vocês, sempre no espírito da liberdade de pensamento, sem nenhum rabo preso aqui com nenhuma organização, mas sempre direcionando aqui as nossas mensagens para o rumo da sabedoria, para as verdades universais. Nós queremos sempre, ouvintes, elevar o nível cultural das informações a que os nossos ouvintes têm acesso, sempre no aspecto desta era de aquário, ouvintes, que nós estamos vivenciando plenamente aqui com a internet, este grande veículo de comunicação, ouvintes, que é verdadeiramente a incorporação dos princípios aquarianos, que é regido, aquário é regido pelo elemento ar, ouvintes, o conhecimento que circula livremente, ponto a ponto, em todas as direções, sem limites, e isso, ouvintes, tem realmente a sua manifestação na internet. Muito obrigado a todos que estão me acompanhando ao vivo e a todos que estão chegando pela primeira vez, que atenderam aí aos nossos chamados pelo Facebook, pelo Orkut, pelos e-mails, por todas as formas de divulgação, sejam sempre bem-vindos aqui ao nosso programa. E vamos dar continuidade às nossas análises das frases de sabedoria dos mestres da Fraternidade Branca, ouvintes, que foram compiladas neste maravilhoso livrinho Meditações, Excertos das Cartas dos Mestres de Sabedoria, compilado por Catherine Beechey e editado no Brasil atualmente pela editora Teosófica. Mais uma frase do mestre Kutumi, dando prosseguimento aqui às nossas análises da grande característica, ouvintes, a grande virtude da autoconfiança. Sobre ela nos diz aqui o mestre Kutumi: nada posso fazer a não ser que me ajudeis. ajudando-vos a vós próprio. Esforçai-vos por verificar que, em ocultismo, o indivíduo não pode retroceder nem parar. Um abismo se abre atrás de cada passo dado para a frente. Comece Kutumi. E é isso, caros ouvintes, confirmando aqui os nossos comentários. Não existe, caros ouvintes, caminho de retorno. Não existe marcha ré no caminho da evolução. E aqueles que ingressam, ouvintes, na senda acelerada, a senda dos alpinistas, dos verdadeiros atletas do espírito, ouvintes, pois subir a montanha da sabedoria como alpinista equivale a fazer em poucas encarnações aquilo que normalmente o homem leva simbolicamente, ouvintes, 777 encarnações. Pelo menos foi esse o comentário, a informação que foi fornecida por Helena Blavatsky, a grande amanuense dos mestres da fraternidade, que escreveu A Doutrina Secreta. Lá nós encontramos este cálculo, que é obviamente simbólico, né? São, que ela menciona, 777 encarnações, e outros autores, né, teosóficos principalmente, mencionam que dessas 777 encarnações, 700 nós vivemos dando as nossas famosas cabeçadas, né? Uma vida indo para frente, na outra marcando passo, na outra fazendo uma coisa boa, na outra metendo o pé pelas mãos e de uma forma livre, ouvintes, ganhando experiências. Nas 70 restantes das 777, aí o homem começa realmente a entrar num caminho progressivo de melhoramento. Ele vai ficando mais ético, vai ficando mais justo, vai ampliando o seu domínio sobre o corpo, sobre as emoções e sobre a mente, até que um dia ele começa realmente a abrir os olhos, a despertar para a existência do caminho, ouvintes, do aperfeiçoamento. E tendo percorrido 770 encarnações, nas 7 últimas encarnações, então ele trilha a senda acelerada, a trilha do alpinista espiritual, ouvintes, com sempre a ajuda dos mestres e dos discípulos dos mestres. Mas ele obviamente paga o preço. E esse número, ouvintes, ele é simbólico, porque se sabe hoje em dia que o mestre, o grande, o Buda, ele fez esse progresso em cerca de 550 encarnações. E há outros, ouvintes, que já passaram das 1000 encarnações humanas e ainda sequer chegou perto da senda, porque são pessoas que ainda não compreenderam o que é a lei do karma, a lei da ação e da reação, e vão semeando muito vento e colhendo muitas e muitas tempestades. E há certos atos, ouvintes, que geram karmas não só para uma vida, mas para várias vidas, principalmente quando nós cometemos os chamados crimes contra o universo, antigamente chamado de crimes contra o Espírito Santo, quando nós violamos as coisas sagradas, quando nós violamos o corpo humano, quando nós somos violentos, quando nós realmente não vivenciamos e não vivemos de acordo com as leis divinas, nós infelizmente colhemos karmas muito negativos. E aquilo que nós deveríamos aprender pelo conhecimento e pelo amor, que são as sendas realmente saudáveis e as sendas agradáveis, nós infelizmente temos que aprender pela dor, caros ouvintes, e pelo sofrimento. Então, mesmo assim, nós progredimos. Mas, ouvintes, o mestre Kutumi nos fala exatamente sobre aqueles que estão aí, digamos, nas suas últimas 10 encarnações humanas. Então estão nascendo do ocultismo. Então, para eles, ouvintes, não existe nem sequer a chance de parar, de marcar passo. Porque quem está subindo uma montanha tão rapidamente, não se recomenda que fique parando para descansar, ouvintes. Tem que fazer o esforço que pode levar até a fadiga, mas só esse esforço é que leva ao sucesso. Então ele não pode parar. E a cada passo que ele dá, ouvintes, um abismo se abre atrás dele. Não é possível dar passos para trás. Então, ouvintes, é preciso muita autoconfiança. É preciso realmente buscar no âmago do nosso ser a vontade espiritual. A vontade que vem de Atma, do nosso eu divino, ligado realmente à divindade, para que ele nos nutra com as suas forças, porque senão, se nós ficarmos olhando para baixo, nós podemos ter vertigens e, lamentavelmente, podemos até cair lá do ponto que nós estamos. E segundo a sabedoria popular, quanto mais alto se está, caros ouvintes, maior é o tombo. E há aqueles que realmente escorregam nessa subida, ouvintes, e lamentavelmente tomam aquele caminho que nós mencionamos. Lamentavelmente seguem o caminho da aniquilação. E aí vocês podem perguntar, mas o caminho do aniquilamento, ele não é ir para trás? Não é engatar marcha ré? Não é, caros ouvintes, porque a nossa chispa divina tem tanta sabedoria, a nossa alma tem tanta experiência, que se o indivíduo for tão mau, se ele for tão cruel, se ele for tão egoísta, tão sem amor, sem verdadeiramente humanidade, ouvintes, a alma e a chispa divina abandonam aquele corpo. Deixam para trás esse indivíduo que erroneamente é chamado de alma perdida, que na verdade é apenas uma máscara, um eu que é abandonado pelos princípios superiores, que obviamente vão tentar prosseguir aí a sua evolução. Isso, caros ouvintes, tem sido descrito na literatura e até modernamente na ficção, até no cinema nós temos isso. Se vocês querem realmente se enfronhar nesses temas das almas perdidas, ouvintes, porque nós podemos aprender muito vendo lamentavelmente a desgraça dessas pessoas que caíram nessa lamentável tentação de seguir esse caminho, leiam, ouvintes, o Drácula de Bram Stoker, que foi um grande ocultista, foi presidente da Sociedade Teosófica na Irlanda do Norte. Lá, caros ouvintes, naquela história, no livro, né? Porque nos filmes aí realmente fica difícil. Mas o livro de Bram Stoker, o Drácula de Bram Stoker, descreve exatamente o que é a vida de um homem tão cruel que ele é abandonado pela sua alma devido aos crimes que ele cometeu contra a humanidade. E modernamente nós temos aí no cinema a história do Harry Potter, né? Escrito pela J.K. Rowling, que obviamente tem conhecimentos de esoterismo. O Harry Potter, caros ouvintes, na verdade ele é um mago e ele tem um grande algoz, né? um mago totalmente negro, que de certa forma o persegue, que na verdade é a sua vida anterior, que foi abandonada pelo seu princípio espiritual. Então a dupla Harry Potter e Voldemort, né? Que as crianças consomem aí, os adolescentes consomem com tanta avidez essa literatura, fala também, ouvintes, da história de uma alma perdida. Porque a magia negra, caros ouvintes, leva exatamente o indivíduo a ser abandonado pelo seu princípio espiritual, pelo seu princípio divino. E não existe desgraça, ouvintes, maior que essa. E o termo desgraça é exatamente, significa estar sem a graça, sem a luz divina, ouvintes, da nossa chispa espiritual que deve nos preencher. Mas vamos prosseguir aqui. É o mestre Kutumi que nos fala de novo, dizendo que aqueles que realmente desejam aprender, abandonem tudo e venham até nós, em lugar de nos pedirem ou esperar que vamos até eles. E, ouvintes, para fazer isso é preciso realmente ter confiança realmente nas verdades espirituais e saber, ouvintes, verdadeiramente o que são os mestres e como chegar até eles. O que é real, ouvintes, é nós subirmos até o mundo dos mestres, é nós nos purificarmos, fazermos os bons atos e realmente nos informarmos para poder nos elevar em consciência até o mundo dos mestres. E como muito lá atrás, ouvintes, ensinou o Mestre Jesus, quando ele instruiu Nicodemos, né, que fez exatamente uma pergunta relativa a isso. Nicodemos perguntou a Jesus: como, mestre, eu posso te seguir? E o mestre disse: vá, dê tudo o que você tem aos pobres e me siga. E Nicodemos, ouvintes, ficou muito triste, porque ele era um homem muito rico, um homem de muitas posses materiais e, obviamente, pelo menos naquela vida, ele achava que não poderia fazer isso. Porque o mestre Kutumi repete aqui a mesma frase de sabedoria: que aqueles que realmente desejam aprender, abandonem tudo e venham até nós, em lugar de nos pedirem ou esperar que vamos até eles. Então, ouvintes, não devemos pedir: mestre, vem aqui na minha casa, vem aqui no meu cantinho de meditação, apareça para mim, faça alguma coisa para mim. Não é isso, ouvintes, que os mestres esperam. Nós devemos ter confiança no nosso ser interno e nas instruções dos mestres e fazer, ouvintes, os atos que realmente nos elevarão até eles. E aí, ouvintes, temos muita sabedoria no mundo já para nos instruir. E sem, caros ouvintes, abandonar aquele homem velho, sem nos reformar, sem fazer a famosa e tão difícil reforma íntima, ouvintes, não é possível realmente viver no mundo que recebe as influências dos mestres diretamente, porque os mestres podem realmente instruir aqueles que se programarem, que se aperfeiçoarem para tal. Mas vamos a mais uma frase aqui do mestre Kutumi: cada passo dado por alguém em nossa direção força-nos a dar outro na direção dele. É essa, caros ouvintes, a lei sagrada. Somos nós, ouvintes, que vamos forçar o caminho até os sábios, pois a cada passo que nós damos a eles, eles são forçados a dar um passo na nossa direção. Se nós dermos vários passos, com certeza eles se aproximarão de nós. Então, quando o discípulo se apronta, quando o discípulo está pronto, o mestre realmente aparece. E o mestre, ouvintes, pode vir em muitas formas. Pode ser um livro de sabedoria, pode ser um amigo, uma pessoa que nos ama, que nos dá um conselho, e principalmente, ouvintes, é o Mestre que está dentro de nós. A nossa alma, o nosso querido instrutor interno, ouvintes, que está ávido que nós realmente venhamos a dar espaço para ele. Porque se nós não abrirmos o espaço para o nosso eu espiritual, nós viveremos, ouvintes, no mundo apenas como os animais vivem, pastando por aí, cumprindo o seu instinto, se reproduzindo e às vezes deixando, às vezes não deixando uma marca no mundo. Mas aqueles que se despertaram, ouvintes, para a espiritualidade precisam fazer mais. Tem que, caros ouvintes, não simplesmente sobreviver como fazem os animais. Então, ouvintes, em termos espirituais, o que importa não é sobreviver, como infelizmente nós encaramos a vida cotidiana. É óbvio que eu não estou pedindo para vocês jogarem tudo para o alto, para vocês doarem todos os seus bens e para ficar sem nada, ouvintes, porque não é esse o problema. O problema, ouvintes, é viver uma vida que seja dedicada a transcender, a ser alguma coisa a mais do que nós somos aqui e agora. Então, todos nós somos convidados a exaltar, ouvintes, as qualidades internas do ser humano, principalmente a capacidade de amar. Amar, caros ouvintes, que é o verbo da grande instrução que o Cristo deixou no mundo, amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, e amar, ouvintes, o nosso semelhante como nós amamos a nós mesmos. Então, a autoconfiança, ouvintes, que está sendo exaltada aqui nesta parte do nosso estudo, representa exatamente esse amor próprio. Confiar em si mesmo, ouvintes, confiar e dar esse amor, esse perdão que nós devemos, ouvintes, dar a nós mesmos, obviamente não imaginando que nós vamos escapar das consequências dos nossos atos, porque isso o karma trará para nós impreterivelmente. Mas, ouvintes, é preciso reunir todos os nossos princípios, e é isso que realmente significa ser um indivíduo. Nós precisamos perdoar as faltas que nós cometemos no passado e praticar a sabedoria que ensinou o Buda. Cessar de fazer o mal, ouvintes, e começar a fazer o bem. E fazer o bem em termos humanos é amar, caros ouvintes, com todas as nossas forças, aquilo que está lá em cima. Amar aquilo que está aqui dentro. Amar a si mesmo. E amando o que está lá em cima, ouvintes, amando o que está dentro, nós poderemos manifestar no mundo o amor ao nosso próximo. Nós não podemos dar, ouvintes, aquilo que nós não temos. Então, aquele que não tem amor próprio, aquele que não tem autoconfiança, não pode dar amor aos outros e não pode, obviamente, gerar confiança, gerar credibilidade com as outras pessoas. Então, a transcendência, que tem, obviamente, outros aspectos, aspectos filosóficos, aspectos do conhecimento, aspectos artísticos, tudo isso, ouvintes, é transcender, é se comunicar com a nossa alma, é ser humano, caros ouvintes, num nível mais profundo, porque haverá um dia na nossa evolução, que não vai ser hoje, nem vai ser amanhã, mas lá na frente, em que nós não estaremos mais nesse planeta, ouvintes. Não haverá mais base física, não haverá mais corpo físico, mas sim haverá apenas corpo espiritual, e nós nos reduziremos apenas às nossas vontades, aos nossos pensamentos e às nossas intuições. Então, ouvintes, o reino da mentira, da enganação, que infelizmente impera nesse mundo físico, ouvintes, não mais terá o seu lugar. Nós seremos exclusivamente o que nós somos dentro de nós mesmos. Então é preciso plantar, ouvintes, semear para poder colher essas virtudes no futuro. E o nosso humilde, nosso pequeno programa, ouvintes, está a serviço dessa mensagem. Agradecemos muitíssimo a audiência, a participação de vocês. Espero que essas palavras sejam motivo de reflexão na vida, na evolução de cada um de vocês. Muito obrigado, ouvintes. E vamos encerrar, ouvintes, o trabalho de hoje com a nossa última vibração. Convido a todos vocês, fechemos os nossos olhos. E, uma vez mais, sintamos o batimento cardíaco. Sempre, ouvintes, que nós pudermos serenar a nossa mente, sintamos o nosso coração pulsando. E principalmente, como nós fazemos agora, visualizemos, ouvintes, lá dentro uma joia inefável brilhando com a sua luz dentro dos nossos corações. O diamante da sabedoria, do amor, da compaixão, da intuição, da vontade divina está engastado sobre o lótus do nosso coração. Sintamos o brilho, o calor, a sensação de envolvimento dessa luz que brilha, que nós visualizamos se expandindo pelo nosso corpo, tomando todo o nosso ser. Que essa luz, ouvintes, nos envolva, que ela se expanda para além do corpo, iluminando o caminho da nossa evolução. Vamos, ouvintes, procurar compreender nesse momento as palavras, a sabedoria do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que a bênção do grande instrutor do mundo, que nós transmitimos a todos vocês agora, ouvintes, possa sempre despertar as vossas consciências rumo a uma maior sabedoria e possa sempre, ouvintes, fazer brilhar cada vez mais esta chispa divina nos vossos corações, no seu dia a dia e principalmente na sua evolução. Termina agora o nosso programa, ouvintes, vamos deixá-los com a programação musical interativa da Rádio Esotérica FM, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Esperamos estar com vocês aqui nos próximos programas. E nos despedimos, ouvintes, com um forte, um fraterno, um caloroso abraço, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.